Son Cuña. Não, não adianta tentar esquecer. Não adianta tentar esconder dos sonhos que sonhei com você. Nós vivemos um amor que não dá pra esquecer. Não dá para arrancá-lo do meu coração. Sua falta tá doendo no meu peito de saudade. Tento te esquecer, mas não consigo. Volte pra mim, não esqueça do meu amor. Você foi embora e me deixou. Quero te falar do meu sentimento. Não dá pra distância tirar você do coração. Você sempre foi a minha paixão. Te esquecer, mas não consigo. Volte pra mim, não esqueça do meu amor. Você foi embora e me deixou. Quero te falar do meu sentimento. Eu ainda te amo. De Nilson Cunha, o cafajeste apaixonado do Pará. Tento te esquecer, mas não consigo. Volte pra mim, não esqueça do meu amor. Você foi embora e me deixou. Quero te falar do meu sentimento. Não dá pra distância tirar você do coração. Você sempre foi a minha paixão. Tento te esquecer, mas não consigo.